Bem-vindos a mais um episódio do nosso novo programa de vídeo. Eu sou o Eric. Eu sou o Dante. Eu sou o Magalha. Eu sou o Mônio. Eu esqueci, eu tô aqui. Começou bem. E agora a gente tem nome, né? O programa tem nome, pelo menos por enquanto, até a gente achar outro nome melhor. Qual que é o nome? Fala aí pra gente, Magari. Qual que é o nome Twip do Video? Nosso programa agora? Twip Videos? Ou vídeo? Ou tanto faz. Vídeos ou vídeo? Agora não lembro. Eu acho que o Mônio tem gostado do Videoteca do Capitão Stacy. Videoteca do Capitão Stacy, melhor nome ever. Então, Twip Video ou Vídeos, não sei ainda qual que vai ficar, mas aí no título do vídeo já tem o certo. Ou algo parecido. A gente, no último programa a gente falou que a gente tava sem nome e tudo mais, e pediu pra todo mundo sugerir, e aí teve poucas sugestões lá e a gente acabou chegando nessa, né? Pois é. Então, pra quem não tá sabendo, né, a gente começou esse novo formato, a gente fazia os hangouts ao vivo, e agora a gente tá... Sempre que eu falo a gente tá, eu penso, a gente tá ou nós estamos? Os dois estão certos, né? Mas a gente tá. Os dois estão certos, né, mais ou menos. A gente tá. Nós tá. Agora a gente tá, basicamente, respondendo a pergunta que o pessoal envia, né? E na segunda parte... Já que ninguém, a gente ninguém manda e-mail pra gente. É e-mail, eu acho que o povo não usa isso mais, né? Todo mundo comenta... Uma coisa muito arcaica, né? Pois é. Todo mundo comenta pra caramba no grupo, né? Fala o dia inteiro, tem mais de 1.000 membros lá. Tem, acho que quando a gente tá gravando isso daqui tinha 1.050 e tal. Já deve ter passado de 1.100 ou tá por aí agora. Então, vamos começar com as perguntas aqui, né? O Everton tá sempre mandando pergunta, vamos responder mais uma dele. E... Meu? Só? Ele mandou aqui. Só né, pra falar, 1.048 membros. 1.048 isso. Hoje, esse vídeo vai ao ar algumas semanas depois do que a gente tá gravando, né? Alguns dias depois. Então já deve ter aumentado. Então, o Everton Vieira, ele mandou aqui. O Peter Parker, nós sabemos que fez um curso de bioquímica na faculdade. Há controvérsias, né? Mas a gente sabe. Harry e Gwen, provavelmente o mesmo curso porque eles eram colegas. Mas e a Mary Jane? Se eu não me engano, já cheguei a ver ela na mesma sala que o Peter nos quadrinhos. Na verdade, só tem referência, né? Nos quadrinhos. E o Flash cursava Educação Física? E o Randy Robertson? Já foi dito que cursava? Então, alguém tem alguma noção de algo? De a mínima. De nenhum, nem do Peter. Olha, o Peter não tem nenhuma garantia, viu? Cada hora também pode ter sido um curso diferente. A cada retcon. Da Mary Jane eu não consegui descobrir. Vou falar que eu procurei, talvez não o suficiente, mas não consegui descobrir. O Flash eu sei que ele tinha uma bolsa esportiva. Sim. Né, ele era. Que não significa nada. Que não quer dizer nada referente ao curso. Culinária, cara. Que não quer dizer nada referente ao curso. Ele ganhar a vaga na faculdade, né? Justamente. E eu só sei que o Randy Robertson ele não era estudante da Empire, pelo menos. Ele gostava de zoar. Não, acho que não inicialmente. Ele estava em outra ele tava faculdade. Lá pra protestar, exatamente. Pois é. O que eu consegui ver na pequena pesquisa que eu fiz lá é que depois que a Mary Jane perdeu o bebê lá, a May e tudo mais, ela voltou pra faculdade pra... continuar, pelo visto, o curso de psicologia. Então eu imagino. Tanto que foi nessa época aí. Tinha começado em algum momento. O Tarantula Negra. Que ela era amiga. A mulher do Tarantula Negra era amiga da Mary Jane na faculdade. Tinha também. Foi lá que apareceu a Jill Stacy e os parentes lá da Gwen. E o Randy, pelo que eu vi, ele estudou um tempo na Empire State, que é quando ele aparecia nas histórias antigas. E depois ele mudou pra. Faculdade Estadual de Pittsburgh, uma coisa assim, e foi fazer. Caramba, protesto lá. Serviço social. Serviço social, parece. E o Flash eu não olhei. O Flash foi muito rápido. Esqueci de pesquisar o Flash. Muito rápido. no final, ele dava aula de educação física, né? No MC2 ele é professor de educação física. Nas histórias atuais também. Isso, é. Não, ele naquela época, acho que no final do Howard Mac, na época sim, que o Peter dava aula, que era não, mas na época, já, não era um... na... Dava... durante a saga do clone, ele já era... Ó, o Shaq. Ele já era... Ele dava um trabalho de professor de educação física lá. É, então assim, eu não vou afirmar que ele era, que ele formou em educação física não, mas tudo indica, né? Mas ele eu não pesquisei, não sei. Próxima pergunta? Sim. Eu não tenho pergunta não, pode passar. Olá. Ah, tá. Olá. Já que eu não tenho, eu vou fazer a pergunta do amigo do Barney, o... não o dinossauro roxo. O Fred Salles Jr., que ele perguntou: vocês gostariam que as histórias do Peter como Homem-Aranha já tivessem acabado e as histórias atuais fossem com um sucessor? Ou sucessora? Sim! Magarin já pergunta e já responde na lata. Eu já tenho a resposta, mas eu sei que o Magarin quer dar essa resposta, então... Não. Pode falar, Magarin. Perguntou, mas... Só sim, é o que eu já falei várias vezes, já choraminguei já, no grupo e em vários lugares. Eu gosto de continuidade. Se está no Peter e voltar, não tem... Acho que seria legal ter uma... A época do Peter passou, ótimo, ficou lá. Agora a gente tem, por exemplo, no Ultimate, agora tem o Miles Morales, tem as histórias dele, tem o núcleo dele, mas não é por isso que você esqueceu o Peter, você... Os personagens que código do Peter continuam por lá. É, e volta e meia, ele mesmo sim. Faz várias coisas. Aí mesmo no MC2, que eu já falei que é o meu universo alternativo oficial. Que é o que eu ia citar, então, já existe isso, é Garota Aranha. É, alternativa. Só que existe de forma alternativa, né? Existe, já foi feito, é um sucessor. É porque, assim, o que eu tô entendendo que ele falou é que acontecesse alguma coisa tipo o universo Ultimate, né? É, continuar. É, morreu, no caso. Não porque, por exemplo, esse morrer, negócio, né, do Superior, mas... por mais que eu não goste, tudo bem, trocou o personagem, colocou o cara no lugar. Só que aí, depois de um ano, vamos fazer uma coisa pra voltar com o Peter. Porque não pode continuar. Sai o outro, coloca, sei lá, o Kane, que já tá com o Escarlate, assume como Peter, como Aranha, e vai seguindo assim. Porque a última vez que tentaram fazer isso foi com o Ben Reilly e não mas deu nunca muito certo. Mas por causa disso, que os fãs ficam mimimi, não. O Peter mimimi. É, o problema é que é uma característica dos quadrinhos, né? Isso daí é o quadrinho... A gente tem 50 anos de história do Homem-Aranha, mas é como se tudo tivesse se passado em uns 5, 6 anos só, né? Então é por isso que o personagem continua sendo o Homem-Aranha, né? O que é a controvérsia, né? A gente tá acompanhando nos views. Então, nos views tem uma história que eles falam... No começo da saga do clone original, Shaq, ele fala que a Gwen estava morta há 2 anos e tinha passado o quê? Umas 20 revistas, umas 20 edições só. É, aí mas, depois dessa saga do clone original para dos anos 90, passaram 5. Amazonas. É, exatamente. Então, o tempo é meio relativo. O Peter ganhou os poderes com 16, é como se hoje ele estivesse com quase 30, vamos colocar assim então, né? 16 ou 15? 16. Então, eu acho que seria legal na continuidade, mas é uma característica dos quadrinhos o tempo ser reduzido ao máximo, né? Sempre fica dessa forma. E os 50 anos de história que a gente conhece, na verdade, se passou por uns 15, né? Então, por isso que ainda é o, entre aspas, ainda é o Peter, né? Seria legal da continuidade, igual o MC2 lá, que o Peter se machucou e depois a May assumiu a identidade de Homem-Aranha como Garota-Aranha. Então seria legal, mas não sei se eu gostaria que tivesse acontecido, mas se tivesse, não teria nada para reclamar, não. É, eu concordo com você, eu também acho que seria muito, muito interessante se isso acontecesse. Acho que não precisaria matar, acho que não seria a melhor opção. Poderia continuar ele aparecendo de vez em quando, talvez até treinando, né, um sucessor ou a pessoa que assumisse o manto, né, de Homem-Aranha. Mas como você falou, né? Aliás, como você falou, não. Acho que eles querem. É como o chefinho falou. Eu acho que assim, eles querem muito. Eles só focam em dinheiro, na verdade, né? Então, por exemplo, tem um outro personagem bacana que vale a pena dar uma história. Vamos criar uma outra revista. Não vamos tirar o Peter pra usar ele. Então, vai, cria uma revista só pro ver, pra gente ver, não. Ah, tem outro personagem bacana que vale uma revista? Vamos tirar o Peter? Não vamos tirar o Peter. Outra revista por Aranha Escarlate. E aí vai, né? É, o problema é que se eles continuassem com o Peter, mas as histórias continuassem boas, não seria problema, né? O problema é que parece que os roteiristas vão cansando e vão querendo só reciclar a história antiga e tal, então acaba ficando cansativo. Né? Mas... ou é reciclando a história antiga ou é querendo fazer a última mega saga da semana que vai mudar tudo. Até a próxima semana. Sempre isso. Até o próximo mega evento que vai novamente mudar todo o universo. E assim vai. Pois é. Triste. Ainda mais? Sim. Tá respondido, né? Respondido. É triste, mas tá respondido. Então, próxima pergunta aí. É do, do Maurício, isso. É do Maurício Engler. Ele fala que não é bem uma pergunta, na verdade é um pedido. Ele pede pra gente comentar edições mensais ou especiais que são raridades no Brasil, falando de preço médio de mercado, blá, blá, blá. O blá blá blá foi o que eu coloquei, não tava na pergunta original. Ele colocou algo assim. Algo assim. É o equivalente ao blá blá blá. Então, quais revistas que a gente... Vamos pensar, o que que é raro? Primeira aparição no Brasil, né? Algo gigante... Assim. Ah, edições da RGE, uma raridade, Pachá. É, Ebal, Ebal. Ebal. Edição do Ebal. Então, assim, o que eu lembro agora de cabeça são as edições número 1 até a da Abril, que é... A 1 da Ebal, da Block, da RGE e da Abril. E a primeira aparição do Homem-Aranha na álbum Gigante 11, que é lá de 69. Todas essas são difíceis pra caramba de achar. E quando acha, é uma facada. Você tem que deixar um rima. Das bem dadas. Então, não vamos entrar nesse detalhes nessa parte não, mas o problema é que Mercado Livre inflaciona de forma exagerada. Eu vi um Homem-Aranha 1 da RGE por R$720. Quanto? No Mercado Livre semana passada. Não, o Mercado Livre é coisa de maluco, ele só tem maluco pedindo dinheiro, cara. Não... 720. Uma das coisas mais ridículas que eu vi nos últimos tempos, tirando esses preços aí, foi recentemente postado no Facebook lá um cara que tinha mais quase 10 revistas no número 1 da Abril. 14? Então, 14 ou 13? Quase 10. 14. É. Quase 10. É verdade, pra trás, né? Que... Só, mas não eram. Era 14 da mesma edição, tipo. Ele fazia coleção da revista número 1. Tipo assim, sabe você que tá aí querendo Homem-Aranha 1 da Abril e custa achar e quando acha o preço tá caro? Então é por causa desse cara que tem 13 ou 14, ele coleciona revistas número 1. Nos anos 90 isso era comum. Tinha muita gente que fazia isso. Bom, mas aparentemente ele não faz isso pra vender. Nos anos 90, mas... principalmente lá nos Estados Unidos, é porque a Marvel lançava com 700 capas variante. Não, eles perceberam que isso dava dinheiro e começaram a fazer número 1 de tudo com 200 capas, aí nego comprava 40 edições de cada uma das capas pra depois esperando inflacionar e vender. Quebrou a perna de muito nego isso aí, porque todo mundo começou a fazer, parou de ser raro. A gente já falou isso em algum programa, eu acho que foi em algum hangout, quando era ao vivo ainda, sobre que preço que a gente achava justo e tal. Aí eu acho que eu tinha comentado que a 1 da Abril, eu achava que era justo pagar mais ou menos uns R$50. Sendo que você acha fácil vendendo por 300, né? Qualquer hora que você quiser. Então, tá, lembrando qual mais serviço aqui é raro? Caramba, última... A última caçada de Kraven, a minissérie original, também é um pouco difícil, né, de conseguir. Essa aí eu já vi algumas vezes. Então, eu não sei se é a minissérie ou o encadernado. Ah, é o encadernado, época, mas, abril, encadernado mas, é mais raro. A minissérie você até acha. É difícil. Isso, até as primeiras edições você acha fácil, não costuma ser tão difícil. Sempre tem um cara, um doido querendo cobrar R$100 na primeira, né? Talvez. Normal. E eu acho que. E as bibliotecas históricas. Ah, sim. Ah, principalmente é a número 1. Que eu vejo que um monte de gente não tem. Eu tenho. Eu não tenho porque na época eu não tava comprando. Se eu tivesse comprando. Na verdade, na época eu nem trabalhava, né? Achei que você ia falar na época eu nem tinha nascido. Ah, sei lá. Em 2007, né? Por aí. Então, mas eu acho que é isso. No Brasil não se tem tantas revistas raras, né? Costuma ser número 1 das edições. As da Ebal, no geral, são um pouco difíceis de achar, né? Pouco, você tá sendo muito simpático. Você acha no Mercado Livre essas coisas, mas olha a sorte que eu dei. Normalmente, edição da RGE, já que ele tá querendo saber preço, edição da RGE normal, mensal, costuma ser uns R$10, entre 5 e R$10. As da Ebal costuma ser uns 15, R$20 cada uma. É por aí. Eu achei um cara, provavelmente alguém que tá querendo se desfazer da coleção, mas não quer cobrar muito caro, porque ele concorda que os preços do Mercado Livre são exagerados, né? Aí eu comprei esses dias duas mensais da RGE, era um pacote que vinha quatro revistas. Duas mensais da RGE, uma Super-Heróis Marvel da RGE e uma da Block. No total, R$12. Nossa. Preço bem justo, bem camarada. Na verdade, um preço camarada, não é nem justo. Ele deveria ser mais caro. Sairia R$60 ou R$70 no preço justo. Então saiu bem mais barato, né? Então, a dica, o Magali já comentou isso, eu já comentei, outras pessoas também já falaram que o negócio é não sair desesperado comprando, né? Vai procurando com calma que acha. Isso aí. Eu tô falando pra caramba nesse vídeo. Normal. Normal. Você é pago pra isso. Sou pago pela audiência, né? Bom, e agora vamos para a segunda parte, que é comentar sobre alguma coisa variada aqui, né? Vamos ver o que a gente tem para hoje. Bom, o Flash entrou nos Guardiões da Galáxia. Vamos falar do filme. Filmão, tá, hein? Então, o Everton, novamente, ele comentou, né? Quem será que venceria uma luta entre o GOG e o Spider-Man, que é o Homem-Aranha japonês, pra quem não sabe, né? Com direito ao Leopardon. Que é então, o robô gigante do Homem-Aranha japonês, pra quem não sabe. Então, Magari, assim, de forma sucinta, o que é o Homem-Aranha japonês? De onde que ele veio e o que ele faz? Ah, ele já assistiram a série de Tokusatsu, tipo Jaspion, essas coisas? É basicamente isso, é um herói. Pra essa geração você tem que falar que é Power Ranger, cara. Mas eu não. Que são cinco, mas, né? Mas é um só ao invés de cinco. Ah, mas já é conhecido, até acho que sua geração deve conhecer. E se não conhecer, Dennis? Eu não assisti. Procura no Google. Procura no Google o que vocês acham. Eu não assisti Jasper na época que vocês assistiram, mas eu então, mas conhece. É a mais bem conhecida, assim. Como ele falou, se eu falasse Power Ranger, o pessoal ia pensar que são cinco. Aí até os. Oh, não seria legal ter uns. Não seria mal ter uns clones do Aranha, tipo. O Aranha, o Kane. Não dá ideia, check, senão eles colocam os 5 simbiontes lá, grita, agonia. Ah, era cada um de uma cor, né? O simbionte Super Sentai lá aqui. Da Fundação é, Vida. Então, era uma série japonesa nesse estilo. A única diferença é que o personagem principal usava uma roupa do Homem-Aranha. Exatamente. Ele ganhou os poderes lá, veio alienígena lá do planeta Spider, né? Um negócio assim, sim, tem poderes pra ele. Fora a roupa igual, não tem quase nada de Homem-Aranha. Mas como não? Ele tem um sentido de aranha, que é um GPS. Eu postei no grupo no início do algumas mês, imagens, anos, que a imagem está até aí no vídeo, aqui ou aqui, não sei como é que fica a edição. Que é ele falando que o sentido de aranha está detectando... Eu acho que é aqui do lado. Então. É o sentido de aranha detectando o inimigo a 50 km a sudeste. É uma aranha. Bom, mas isso também Gorg, já aconteceu. Basicamente, mas isso também já aconteceu nos quadrinhos. Imagem também aqui, aqui, ali, acolá. Agora acho que tá aqui em cima. Nossa, coitado, dando trabalho pro Jorge. E o GOG, basicamente, é um. O Kraven achou na Terra Selvagem uma nave caída que tinha dois alienígenas bebezinhos. Aí um tava morto e o outro era o GOG, que ele cuidou como um filho, e aí ele cresceu, virou gigante, Homem-Aranha matou, basicamente, né? Quem não sabe, ouça o Twip View que tá linkado. Pô, legal de vídeo é que o Mônio ri, você vê que causa terremoto ali. Desculpa, gente, é porque balança. Então. Mas esses são os efeitos de uma risada sônica, né? Isso que faz mesmo. Pergunta ao Phil Eric. Bom, então, como que esses dois poderiam se enfrentar? Vamos discutir isso para saber como que quem ganharia, né? Quem venceria. Muito fácil. Bom, eu acho que Eu acho que primeiro o Mônio teria uma teoria de como que eles poderiam se encontrar. Precisamente. Né? Na verdade, o que acontece? O Gog ele não morreu na areia movediça, pra quem não sabe. O Aranha tentou matar o Gog. Exatamente. Não que o Aranha não tenha tentado. Cortou tudo, não entendi nada. Não que o Aranha não tenha tentado. Ah, não, então o Aranha tentou com bastante afinco derrubar o Gog no campo de areia movediça pro Gog morrer. Só que o que ele não sabia, que a Terra Selvagem, como um lugar esquisito que é, aquele banco não era simplesmente a areia movediça, mas ele continha um portal espaço-temporal. Que ele transportou o Gog alguns anos no futuro pra Tóquio. Não, eu acho, e a hora que ele chegou em Tóquio, ele viu, a gente tem duas coisas aí, né? Ele viu o Homem-Aranha japonês e pensou, eu quero vingança. É o mínimo, né? Será que ele falou, meu objetivo é a conquista? Não, esse aí não é o Gog, é o Gori. Ah, tá. Sim. Doutor Gori, eu respeito com o grau do cidadão. O primeiro Super Saiyajin da história. Então, e talvez a rixa do Gog com o Homem-Aranha já fosse uma rixa mais antiga, né? Que assim, ele lutou contra o Homem-Aranha na Terra Selvagem, não falava nada, porque ele não sabia falar inglês e tudo mais. Mas pode ser que a nave, a Marveler, que vira o Leopardon, enquanto ela estava vagando pelo espaço e tal, ela pode ter, sei lá, talvez batido nessa nave do Gog, e isso que causou a pane e tudo mais, que fez ela cair na Terra lá. Que até matou aquela que seria a companheira dele. Exatamente, matou a futura esposa, a Goga. Então, quem ganharia a luta entre Gog e o Spider-Man? Com Nossa. O Leopardon, né? Claro, tinha que ter o Leopardon pra aparecer pra lutar. Cara, se sem o Leopardon ele já praticamente quase matou, ou conseguiu matar o Gog no Homem-Aranha Movediça, com o Leopardon tem nem graça. Sem contar que o Homem-Aranha japonês é super poderoso, igual a gente já falou. É. Muito mais poderoso do que o americano, né? O que eu... Ah, mas tem. Já que a gente tá fazendo crossover, vamos juntar também do Jaspion. Aparece Satan Ghost lá e dá o golpe pra enfurecer os seres. Solta o raio que enfurece os seres, tornando os monstros incontroláveis. É, exatamente. E faz o Gog virar um monstro gigante. Aí, não, gigante ele já é, pô. Não, gigante ele é um pouco grande, né? Mas. Depende do desenhista, lembra quando ele apareceu com o Eric Larson? É verdade. A gente tava falando esses dias que o Leopardon tem quantos metros? 40 e lá vai bom? Eu acho que é 60. Eu vou até confirmar aqui. Não é em planilha, mas poderia ser. Até foi uma boa ideia, né? É bem pensado. Eu vou passar para a planilha a cor aqui. Só ver aqui. O Leopardon, ele tem... Vê, gente. 60 metros de altura. Não é pouca coisa. O Gog, pelo tamanho do Homem-Aranha lutando contra ele e tudo mais, deve ter uns... Deixa eu ver, umas 3, 4 vezes maior que o Homem-Aranha, né? Na primeira aparição. Mais ou menos. Então, se o Peter tem 1 metro e tanto, vamos colocar 2 metros, que é alto pra caramba. Seria uns 6, 8 metros de altura, né? Então, de qualquer forma, é bem mais baixo. Mas aí sim, né? Ele viraria um monstro gigante, como vocês falaram. E o Giodai, então? Então, pra virar monstro gigante, tinha que ser o Giodai aparecer. Pode ser, exatamente. Ele foi enfurecido lá primeiro, né? E aí depois o Giodai aparece e transforma ele num monstro gigante. Exato. Que beleza, hein? Que beleza. Ó, dá uma. Deu uma turbinada legal. Então, só que tem um detalhe: o Leopardon é considerado o robô gigante mais poderoso da história dos Tokusatsu. Essa eu não Porque sabia. Ele sempre derrotava os inimigos com um golpe, a partir do momento que a grana para efeito especial acabou, e ele sempre repetiu a cena do golpe final. Então, a espada vigora lá já era. Exatamente, a hora que o Gog ficasse gigante, aí é. Leopardon, como é que é? Sword Vigor, uma coisa assim, né? Tá. Não, mas tem uma coisa, antes de. Do Spider-Man chamar o Leopardon. Tem que ter uma cena que eu já vi uma vez na série que eu acho fantástica, que ele solta a teia no monstro e o monstro fica balançando ele pela teia. Spider-String! E batendo na montanha. Né? É lindo aquilo, cara! É verdade, tem esse detalhe, né? Que assim, ele teria um pouco de trabalho primeiro, porque ele tá com o Homem-Aranha. Aí aconteceria isso, ele joga até e o moço joga um boneco de Homem-Aranha. Que tá não é um boneco, é ele. É ele, exatamente. Só com certeza, pra falar, aqui, segundo a Marvel Wiki, o GOG tem 300 polegadas. Seja lá quanto foi isso em metro. O Google converte, sabia? Multiplica por 2,74. O Eric também converte, sabia? É, o Google converte, joga aí. Quantas polegadas? Joguem aí no Google. Quantas 300. Polegadas? 300. São 7,62 metros. Baixinho. Ah. Então, aí o que aconteceria? O Homem-Aranha sairia correndo, subiria naquele carrinho aranha móvel japonês dele, e aí entraria na nave, viraria o robô gigante lá e acabaria com ele num golpe. Ah, sim. Leopoldo! Sou do Bica! Matei ele duas vezes. Falava, eu vou aqui onde o meu colega americano fracassou. Da contraparte, não colega. Descaracterização do Homem-Aranha japonês. Ah, não, ele mata, ele sempre mata. Mata monstro. É. Uma coisa legal, tá? Pô, do aranha japonês é que não tem ninguém que faz os monstros ficarem gigantes. Eles vêm do nada lá, crescem. É, eles ficam nervosos e crescem. E sempre que eles crescem, eu dou um print screen e posto no grupo. Aí sempre é uma imagem tosca pra caramba, porque é a hora que eles acabaram de crescer. Então é tipo um personagem recortado, sabe? Não que eles, enquanto estão lutando, não sejam toscos, né? Mas nessa hora, pior. Bom, então... Morreu, né? GOG explodiu, virou pedacinho. Tadinho. Já era, morreu, já era o GOG. Que bonitinho. Que bonitinho é o melhor. Bom, então. O assunto principal do programa termina aqui, né? E a gente tá fazendo esse programa. Oi? Ah, esse programa tá bom, hein? O primeiro fala do Gibão, agora fala do. Do GOG, isso. Do GOG, o pai da mãe. Então, a gente está trabalhando para melhorar um pouquinho o vídeo, né? O primeiro vídeo que a gente fez, que foi o do mês passado, que até saiu, era para sair em julho, saiu em agosto e tudo mais. Mas a gente está seguindo o cronograma da Panini. Posso. A gente fez tudo muito em cima da hora, então a edição acabou sendo feita muito em cima da hora também, né? Então... Inclusive, no programa anterior eu estava sendo dublado, na verdade, né? Não, não eu era falava minha voz, qual o problema? Como vocês podem perceber, né? Que deve ter tido uma pequena mudança nesse momento. Assim esperamos. Então, assim, foi feito tudo muito rápido, né? Uma correção rápida. Eu não sei, não faço ideia de onde que minha tela tá, então não sei se eu tenho que apontar para a esquerda ou para a direita. É uma das coisas que a gente tem que saber também, mas tinha aparecido essa imagem aqui no último programa, falando do Gibão, sendo que na verdade é o urso, né? Então, a imagem correta é essa daqui, do Gibão. E os outros problemas, né? Eu queria, na verdade, ter subido a música do Giban na hora que a gente ia falar do Gibão. Aí a hora que o Johnny, que tá editando os vídeos, né? Ele me perguntou, na hora veio a música do King Konginho, eu falei, é do King Konginho, coloca lá. Então... Então nesse programa aqui, coloca do Giban. Faz justiça. É, já quem tá falando de um tokusatsu, né? Então por que não, né? Então, sobre assim, a música do Giban. Foi tudo feito um pouco corrido, que o Johnny ia viajar lá pra Espanha e tudo mais e tal. Então a gente tá tentando melhorar, né? Vamos ver se a gente consegue chegar nos eixos aí e tudo mais. Então, alguém quer comentar alguma coisa aí e tal? Ou a gente encerra o programa? Não, pode encerrar. Cri, cri, cri. Então, valeu por ter assistido mais um programa. Como vocês viram na primeira parte, a gente está respondendo as perguntas, então mandem perguntas aí nos comentários do YouTube ou então lá no nosso grupo e tudo mais. E no próximo mês a gente volta com mais um vídeo, né? Então, até mais. Até. Abraço. Segurança.